I'm going to be good. Alles andere, so viel Verlust, bleibt alles, alles andere. mercado ontem. Por que eu abro o mercado hoje? Choramos. Sangue. Moçambique. Ah!